Pra começar, eu sei que você não tem nada. Truco? Eu tenho certeza que você tem espadinha ou sete ouro? Eu tenho sete copas. Então você vai gemer nos ápidos e cão. Eu entrei numa trucada, foi lá na casa do João. Eu caprichei na jogada, pois o prêmio era bom. Um truco bem disputado, todo mundo dá valor. O João trucou blefando, e seis eu já fui gritando: jogador é jogador. Uma moça encantadora na hora se ofereceu. Quem sair vitorioso vai ganhar um beijo meu. O jogo era pau a pau, é tento bem dividido. E só para completar, o jogador que ganhar vai passar a noite comigo. Foi um bafafá danado na hora que o João trucou. Eu logo já gritei seis que até a lua parou. Os dois querendo a moça, o jogo sai a fumaça. Esse prêmio vai ser meu, se eu perder pro jogo seu, eu saio pelado na praça. O jogo era 11 a 11, era grande a tensão. Eu saí com sete copas, um três de zap na mão. Espadilha e sete ouro tava na mão do João. Eu ganhei essa parada e a mulher desejada hoje é minha paixão. Eu não falei, João, que você perdia ela? Mas também com zap, né?